Dorothy Stang foi assassinada no último sábado com 6 tiros a 47 quilômetros de Anapu. A missionária americana defendeu a implantação de um novo modelo de assentamento na região, mas grileiros, fazendeiros, madeireiros e comerciantes de terra também disputavam parte da área. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a ponta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Abriu a bolsa, sacou da bolsa a sua Bíblia e leu 3 capítulos a eles. O que aconteceu após isso? Após disso, o rapaz pastor deu 2 passos para trás, sacou da arma e fez a Bíblia. O enterro da missionária será amanhã em Anapu, no oeste do Pará. O corpo da missionária americana foi velado durante toda a noite nesta igreja em Belém. De madrugada, 3 padres e o arcebispo da capital do Pará celebraram uma missa. Depois, unidos em volta do caixão, os amigos de Dorothy Stang fizeram uma pequena homenagem e pediram justiça. Dorothy não está fisicamente conosco, mas ela vai ser uma inspiração para todo mundo continuar nesta luta para acabar com esta impunidade. Atendendo a um desejo da própria missionária, o corpo dela vai ser enterrado em Anapu, cidade onde viveu por mais de 30 anos. Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como um homem? Quantos mares um agaibó irá sucar pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A missionária americana defendeu a implantação de um novo modelo de assentamento na região, os chamados PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Mas grileiros, fazendeiros, madeireiros e comerciantes de terra também disputavam parte da área. A missionária não pediu proteção pessoal, e sim para que o conflito em Anapu fosse solucionado. Aqui nos Estados Unidos, vários jornais publicaram a história, como o Chicago Tribune e o Washington Post. O Dayton Daily News, da cidade onde a irmã Dorothy nasceu, disse que estão sendo realizadas várias missas em homenagem a ela. O maior destaque foi dado pelo New York Times. O jornal deu chamada de capa e contou a história logo aqui na página 3. A manchete é: o Brasil promete endurecer depois do assassinato da freira. Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? O caso também teve repercussão na Inglaterra. O jornal The Independent disse que a polícia está procurando os assassinos na floresta amazônica. O jornal é bastante crítico, afirma que o assassinato expõe o fracasso do governo Lula em combater o desmatamento ilegal. Ela deu a vida pela floresta. Ela amava a floresta, então ela deu a vida pela própria floresta. E pela luta de um povo pobre, né? Que era sempre o que ela falava. Sempre ficar ao lado do mais pequeno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.